bem, estamos de volta com mais uma sessão do Dicionário de Inglês. E agora nesse bloco eu vou fazer algo diferente. Está muito quente aqui, eu não estou a fim de ficar lendo perguntas, porque isso daqui já nem parece mais os estúdios do Escola Show. Está tão quente que está parecendo os estúdios do Xuxa Park, não é? Vamos agora ao telefone falar com alguns ouvintes que, lógico, acompanham a língua inglesa, e agora fazer alguns pequenos testes, uma prova oral aqui no nosso Dicionário de Inglês. Vamos à primeira ligação. Alô. Alô, boa noite, professor. Boa noite, quem está falando? É Josélia. Josélia, bonito seios, Josélia. Muito bem, vamos agora à pergunta aqui para você. Eu gostaria, não é, que você falasse dessa grande palavra que é Deus, né? Como seria grande Deus em inglês? Grande Deus em inglês é Big God. Big God, muito bem, você está manjando bem. Agora diga pra mim, minha querida Josi... Como que é, Josi? Oi? Josélia. Josélia, muito bem. Eu pensei que você tinha esquecido o nome, mas eu me enganei. Vamos agora à aplicação da frase, Josélia, da palavra Big God em uma frase. Diga aí. Meu marido, ele sempre faz a barba, certo? Mas ele adora deixar o Big God. Muito bem, muito bem. Atenção, desligue na cara dela. Vamos a mais um aluno aqui, porque simplesmente isso não é possível, não é verdade? Atenção, ordem. Ordem aqui nesta sala. Alô, quem está falando? Alô, boa noite. Alô, boa noite, quem fala? Aqui é o Márcio. Márcio, meu querido Márcio, seja bem-vindo ao nosso programa. Eu gostaria de perguntar para você a palavra... O equivalente em português a herói, a palavra hero, você conhece? Sim, conheço. Muito bem, então por favor, use uma... Vamos fazer um desafio maior, e lhe dar uma frase, mas vamos fazer uma música. Me diga um trecho de música que contenha a palavra hero. Hero. Ainda vou achar ele em português. Olha só, não, quero ver agora. Sandy Júnior, vamos. Se a lenda dessa paixão faz sorrir ou faz chorar. Muito bom. Muito bom, realmente. Olha, você vê aí uma bonita aplicação da palavra hero. Muito bem, e você, meu querido aluno? Que é isso? Você, meu querido aluno que quer aprender inglês, você que quer se aprofundar mais nessas veredas do conhecimento, por favor, fique ligado nas próximas edições do Escola Show, pois nós voltaremos a qualquer instante com mais um Dicionário de Inglês.